Eu te vi passar em algum lugar, não me lembro qual. Um cometa raro de se encontrar, sobrenatural. A sua beleza eu nunca vi. Esse sentimento nunca senti. Tinha o dom do amor que paralisava. Será que eu sonhei nessa madrugada? O que eu senti foi mais que paixão. Deixou seu rastro por onde eu vou. Juntos meus pedaços, sigo sem seu amor.